você está solteirona, eu também estou sozinho. Que tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho? Você me dando amor e eu te dando carinho. Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho. Solteirona, aceita minha proposta. Sou aquele homem sério do jeito que você gosta. Solteirona, aceita minha proposta. Sou aquele descarado do jeito que você gosta. Dimas e seus teclados, botando pra quebrar. Aquele homem sério do jeito que você gosta. Solteirona, aceita minha proposta. Sou aquele sem vergonha do jeito que você gosta. Você está solteirona, eu também estou sozinho. E tal a gente se unir e ficar nós dois juntinho? Você me dando amor, eu te dando carinho. Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho. Solteirona, aceita minha proposta. Sou aquele homem sério do jeito que você gosta. Solteirona, aceita minha proposta. Sou aquele descarado do jeito que você gosta.